que tem uma vocação de conhecer sua fonte de vida interna não tem problema com o karma. Quem sabe que o karma só vai colocar para eles, mesmo que um aspecto negativo, vai colocar para eles o que eles necessitam. Porque um castigo kármico seria que a lei do karma não coloque para o ser o que ele necessita. Então, a lei do karma estaria ofertando para nós um castigo. Mas a lei é perfeita. Ela nunca vai ofertar um castigo para nós. Sempre o necessário, o necessário. E se o homem da terra, as pessoas que moramos na superfície da terra, temos esta percepção, esta convicção que mesmo uma situação pode parecer só em aparências negativa, forte, sim? Que coloca para nós uma prova muito difícil, aquela situação é necessária. Então a lei do karma não castiga, só coloca os seres perante das consequências da sua trajetória evolutiva, daquelas escolhas que eles fizeram, das escolhas que eles concretam agora também. Agora, lembrem que estamos nesta transição, sim? Na retirada da lei do karma, o advenimento da lei evolutiva superior, e que somos responsáveis imediatos do resultado de nossas ações. Então, as pessoas, algumas, ingênuas, pensam que se eles fazem alguma coisa negativa hoje, karmicamente falando, tem muitas encarnações para pagar aquilo. Tem muitas oportunidades para pagar uma moratória em quotas, como o cartão que eles levam para o super. Sim? Isto não é assim. A lei do karma, que fica retirada em hipofunção, em desativação, hoje coloca quase imediatamente para nós os débitos, porque não tem possibilidades de dar muitas quotas, como em outras épocas. Então, isso não é um castigo. Isso é perceber a desinteligência que nós temos para dar tratamento à vida momento a momento. Quando se recebe o que a lei do karma coloca para ele, ele tem que ter esta abertura de tentar se transformar, de compreender que a transformação é a relação que ele tem que ofertar para a lei do karma. Se o ser não tem capacidade de se transformar, a lei do karma não pode ofertar outra coisa para ele. O ser pode fazer todas as loucuras. A lei do karma vai sempre a preservar a ele, para que ele não fique uma dissolução como consciência no cosmos. A lei do karma é a lei primeira, quer dizer, trata para nós como se nós fôssemos crianças. Quando você tem uma criança, não permite perigos para ele, não permite que ele vá para o borde da janela, não permite que ele vá para a rua, sim? Não permite que ele coma veneno, não? A lei do karma é isso, mas coloca continuamente para essas crianças que nós somos o retorno de nossas ações, porque a criança só pode aprender quando ela passa pelas provas. Então o caráter da prova tem que ver com o débito que você tem karmicamente falando. Quando você tem uma trajetória kármica mais elevada, o karma coloca outra condição de prova para você. Se você tem uma trajetória kármica de contínuo rechaço, sim? De não aceitar, sim? A realidade que a lei coloca para você, então vai ter que enfrentar provas muito fortes. Então, o que podemos fazer nós aqui com a lei do karma? Nós falamos recém, transformação. transformação. Se você quer não perceber a lei do karma como um castigo, tem que se transformar. Porque os seres que não vivem a transformação, para eles, tudo aquilo que não gusta, tudo aquilo que é incômodo, é um castigo. Porque a maioria dos seres utilizaram a oferta da lei do karma para ficar cômodos, para fazer escolhas, para buscar garantias, para a satisfação dos desejos, para reforçar o alcance das metas egoístas individuais. Você pergunte a um ser quais são suas metas e, segundo o que ele responde, você vai perceber qual é a relação kármica que ele tem, qual é a relação com a lei do karma. Você pergunte a um ser quais são suas metas, sua vocação, sua aspiração. Eu quero ter muito dinheiro, ter um ou dois meses de vacância, se diz aqui? De férias. Eu gostaria de ter a melhor mulher, ou se é uma mulher, o melhor homem. E se não é nem homem de mulher, aquilo que lhe guste. E isso não é o que você tem que fazer com a possibilidade que a vida dá, que a vida passa para você. Você percebe em seguida a relação que você tem com o karma perguntando isso. Agora, se você pergunta e o ser contesta, para mim a meta é assistência à humanidade, para mim a meta é uma coisa universal, muito superior. Eu não tenho já metas individuais, egoístas, personais. Eu só vivo atento e entregue para assistir metas universais, para o bem comum. Então, você, se encontra uma pessoa que fala assim, vai perceber que esse ser fica pronto para ser assistido por lei evolutiva superior, para transcender a lei do karma. Porque já os condicionamentos kármicos para ele, sim, não servem, porque ele aproveitou tudo o que a lei do karma ofertava, porque ele chegou a evoluir para ter esses pensamentos, esses sentimentos, para executar ações superiores. Então, esta é a proposta para a transição da Terra, que nós trabalhemos para a nossa transformação, abertos para transcender, sim, a regência do karma e viver o advenimento, sim, a entrada em atividade da lei evolutiva superior. E vocês podem perguntar, e como é que você sabe isso? Como pode garantizar isso? Como podemos dar crédito disso que você fala? Não posso passar provas para vocês, porque a vivência da consciência é intransferível. Se você ficar pronto para isso, você vai estar confirmando isso. Porque isto que nós falamos permite ficar mais perto você de uma compreensão daquilo que está acontecendo no planeta todo, daquilo que está acontecendo com seres que têm a vocação espiritual, que têm uma intenção de se transformar, sim? Que eles têm realmente aspiração, que eles compreendem que a situação do planeta não tem saída evolutiva. Quando você pensa, compreende, percebe que a situação do planeta não tem saída evolutiva, você fica pronto para outra lei. Porque você compreendeu que a situação atual do planeta não pode ser resolvida com boa vontade. O Mestre Jesus, o instrutor Jesus, falava sempre que o mundo ficava cheio de boa vontade, mas ela não servia para coisa nenhuma. É certo, porque muitos dos seres que são responsáveis da destruição do planeta, eles muitas vezes, demonstram boa vontade. Mas isso não serve. Só serve que a consciência pode ter a condição de compreender a essência da lei. E que quando a consciência tente se ampliar, sim? Ir para cima, não seja para uma meta egoísta individual, sino para o cumprimento da lei. Si você não percebe que necessita ampliar sua consciência para que a lei possa ser cumprida por você, então ainda alimenta o sistema materialista que distorciona a realidade na vida da superfície da Terra. Então, a lei do karma coloca para nós o que necessitamos: uma situação difícil, uma situação equilibrada, desarmônica, harmônica, uma situação onde você pode perceber como é o fato atual do planeta, ou uma situação onde você não tem nenhuma forma, nenhum jeito de compreender o que acontece. Porque a lei do karma pode colocar, sim, em cooperação com a alma de você, em cooperação com as almas de todas aqui conosco, sim, o que seja necessário. Então, se você necessita perceber a proposta da lei do karma como um castigo, então tem que fazer um tratamento de aprofundamento, de silêncio, de quietude, para ver por que você funciona ainda com uma maneira muito materialista, onde você pensa que é castigada. E isso é um resábio das doutrinas do materialismo, sim? Das limitações do materialismo. Sim? Em este planeta, milhões de seres pensam que a vida castiga, Deus castiga. Se você não faz bem, Deus castiga. Se a lei do karma castiga aqueles que não fazem bem, o único que nós podemos receber são castigos. Mas nós recebemos oportunidades. E se você tem, sim, a coragem, tem a decisão de aceitar, de aproveitar as oportunidades, você tem naquelas oportunidades, sim, a possibilidade de desenvolver a vida em sintonia, sim, com a saída evolutiva que a lei coloca para você, silenciosamente, ocultamente, mas ela fica. A saída evolutiva fica sempre, sim? E para compreender o processo, vamos para outra pergunta que tem este sentido. Para compreender esse processo, não necessitamos saber para que serve a alma, para que serve o espírito, para que serve tudo aquilo que não é matéria. Porque senão podemos aprofundar isso, para que serve? O fato é mais difícil. Uma vez, falando com um sacerdote, perguntei para ele qual era o conceito de ele, da alma, qual era o pensamento de ele, da alma, para que servia a alma. E ele contestou que era um mistério de Deus. Isso é muito grave, isso é muito difícil de superar. Porque se você não conhece para que servem os próprios níveis de sua consciência, porque a alma é o núcleo dos níveis internos do indivíduo, o espírito, ainda acima da alma, também é o núcleo interno do indivíduo, o regente, o princípio divino, é o núcleo interno do indivíduo. Então, você não pode perceber que é a lei interna, a lei espiritual, ou a lei de karma, ou a lei evolutiva superior, se não pode, sim, reduzir as distâncias que tem com seu próprio âmago, com aqueles patamares internos da sua consciência, com a própria alma, com a própria essência espiritual, com o próprio princípio divino que mora em você. Então, alma, a compreensão do que é alma, ficar mais perto dela é o segredo para poder cumprir com a lei. Então, nós somos aqui extensões da alma. Nós somos aqui extensões da vida interna. Você fala de extensões? Sim, sim? Bem, então, nós ficamos aqui para fazer, em nome da alma, as experiências. As experiências do domínio das leis da matéria, porque você não pode pesquisar, aprofundar a lei espiritual, se você primero de todo, no puede dominar a relação que tem com as leis da matéria. Quando você é muito influído pela energia da matéria, você não pode aprofundar, não pode mergulhar a lei interna, não pode conhecer a essência da alma, não pode conhecer a essência do espírito, do princípio divino em você. Tudo isso para você é uma teoria. Mesmo que você tenha uma crença muito forte com esse fato, com esses níveis, é uma teoria. Porque você necessita romper com aquele domínio que as forças da matéria colocam em você. Nós falamos sempre da hipnose da matéria. E nós temos que romper o processo hipnótico para poder viver a experiência prática da influência da alma, que é o primeiro núcleo acima da mente. Por isso a alma é o primeiro núcleo interno no nível supramental. Acima da nossa mente, no quarto nível de consciência, que é o plano intuitivo, nesse nível a alma fica polarizada. O que quer dizer? Que ela fica atualmente num processo de concentração de suas energias no campo intuitivo. Por isso a alma é muito importante, porque para que você possa transcender a influência da força da matéria, tem que ficar mais perto da alma para receber dela, através da energia do quarto nível de consciência, que é o nível intuitivo, as indicações, as influências, os estímulos que a alma tem. E você não vai conhecer o sentido das leis se não recebe os estímulos da alma, sim? Não vai conhecer os segredos da lei se não recebe os estímulos da alma intuitivamente, que vai revelar, desvelar para você o que é o mundo interno, o que é a lei, o que é o cosmos. A maioria das pessoas que não tem esse trabalho de ficar mais perto, em cercania da alma, quando você escuta a elas falar do cosmos, o único que elas falam do cosmos são as estrelas. Sim? O sol, a lua, as estrelas, as constelações, o zodíaco. Então, o que eles têm conhecido do cosmos é muito superficial, porque elas, todo o que falam do cosmos fica fora da consciência dela. Aquele que fica mais perto da alma descobre, percebe, confirma que o cosmos mora em seu interior. Todos nós temos o cosmos em nosso interior. E se você necessita conhecer o funcionamento da lei do cosmos, mesmo da lei do karma e outras leis, necessita a assistência, a influência do cosmos que mora dentro de você, no interior de você. Se você não pode sintonizar aquele cosmos, você pode saber muitas coisas do cosmos material, dos planetas, das constelações, dos zodíacos, das técnicas zodiacais, tudo isso, do calendário maia, Mas isso é matéria, hoje, porque é de outro ciclo. A energia da lei evolutiva superior, a energia feminina, estimula em todos nós descobrir o cosmos interno, confirmar a existência do cosmos interno, conhecer o que o cosmos interno tem para ofertar para nossa consciência. E se você tem uma vocação interior, quer dizer, a vocação de conhecer aquilo que mora em seu interior, isto pode acontecer. A coligação, a comunhão com o cosmos interno e a comunhão com os núcleos da sua própria vida interna que vivem em coligação, em comunhão com o cosmos interno. A alma vive a comunhão com o cosmos interno. O espírito, a mônada, vive a comunhão com o cosmos interno. O princípio divino vive em comunhão, em coligação com o cosmos interno. Então aqui nós temos a tarefa, sim, de refletir aquele procedimento. Nós não podemos, geralmente, fazer o mesmo que faz nossa alma internamente, que trabalhar em conjunto, em coligação com os grandes conjuntos das almas nos níveis internos da vida, porque não podemos refletir e compreender essa fraternidade das almas, essa unidade das almas. Sabe por que as almas podem trabalhar assim? Porque elas não têm metas individuais, não têm metas pessoais, não têm metas egoístas. Por isso a questão é que elas trabalham em unidade de consciência. E acima delas, as mônadas, os espíritos também. E acima deles também. Então, nós temos para compreender as leis, para compreender a essência da alma, tentar refletir um trabalho em comunhão aqui. E para isso temos que compreender que as diferenças entre nós não são um fato importante, sino aquelas coisas que são coincidentes, sincrônicas. Não é importante as diferenças ideológicas e evolutivas. O importante é que nós podamos confirmar que todos nós somos essência, somos luz, somos consciência, somos vida espiritual. Se nós podemos confirmar essas coisas que são as mais importantes, então temos feito uma grande parte do processo evolutivo. Então, para saber o que é alma, qual é a função da alma, o ser tem que ter vocação de conhecer a alma. Então, quando você tem essa vocação suficientemente implantada, presente, a alma vai começar a passar esses estímulos intuitivos que nós falávamos. E você tem que ter a coragem, tem que ter a decisão de aceitar aqueles estímulos internos. Por que nós falamos de coragem, de decisão? Porque nós, até que não temos desenvolvida a vocação para conhecer a alma, o único que fazemos são fatos, sostenemos, se fazemos experiências, pesquisas, que são todas materiais. Então, todas as pesquisas têm a mesma essência, a essência do material. Quando a alma percebe que você rompeu essa limitação, ultrapassa essa limitação e fica entregue para ela, fica receptivo para ela, e ela começa a passar estímulos intuitivos, e você começa a reconhecer que esses estímulos são o caminho que você necessita transitar, então tem que ter a capacidade de aceitar o inédito, o desconhecido. Quando você tem esta vocação de conhecer a alma, o que está acontecendo também é que você tem vocação de conhecer o desconhecido. Porque ninguém sabe, mientras tem sua relação material, sim, com a vida, só tem essa relação material com a vida, que coisa é aquilo que é desconhecido? Porque sempre ficamos com o mesmo. Então, essa vocação de aceitar o desconhecido vai preparando o ser para ele viver em obediência aos estímulos que a alma passa. Ele tem que obedecer, tem que registrar o estímulo, sintonizar o estímulo, aceitar o estímulo, aprofundar o estímulo, aplicar o estímulo e sostener a aplicação do estímulo. Tudo isso é gradativo. Primeiro você vai treinar com aceitação do estímulo. E nas primeiras etapas pode acontecer que você não tem capacidade de obediência para o estímulo. Você pode pensar, ah, que bom que é isto, mas tenho muitas coisas para fazer, mais importante que isto. E isto não é uma, como se diz, uma broma, uma... É? É. Não é um chiste. Não é humor, não é um chiste. Isto acontece. É. Existem pessoas que dizem que elas têm uma desesperação para conhecer o mundo interno, para ficar ligadas com as leis espirituais, para cumprir com elas. Enquanto o mundo interno, as leis espirituais e a alma começam a passar estímulos, elas dizem, non so se fico preparata presto. Então, è una responsabilità molto grande la che un ser tem quando la vocazione interior comincia a accordare in ele. Quando ele tem consciência que essa vocação interna começa a ter uma atividade especial em sua consciência, ele tem que ter o coragem, a decisão de manter sua receptividade à disposição da energia interna. E quando chega aquele estímulo da alma, através da consciência, da intuição, ele tem que se comprometer tentando cumprir, obedecer o estímulo. Cada vez que o ser obedece, aplica e sostiene o estímulo que a alma passa para ele, ele vai se ampliando. Porque quando a energia interna encontra receptividade em nosso canal de consciência e você fica entregue para que aquela energia possa circular, a energia quando circula, quando transita a sua consciência, expande a sua consciência. Un ser no es el mismo ser cuando obedece energía, cuando energía pasa por su conciencia. No es el mismo ser. Antes de que energía pasara por su conciencia, era un ser. Mas cuando él permite el tránsito de energía, él fica expandido, mismo que no pueda percibir expansión. Él gradativamente, cuando las etapas van en su percurso, se dice, sí, ele vai perceber certas coisas. Pode acontecer que imediatamente não. Então, o trabalho para conhecer as leis internas e para conhecer a alma é o trabalho da obediência, da receptividade. Você tem que ficar entregue. Mas se não tem vocação interna, isso não pode acontecer. Porque a vocação interna é a vocação que tem o ser de conhecer aquilo que fica, que mora em seu interior, e ele ficar unido com aquilo, mesmo que não conheça aquilo, ele tem uma vocação interna. Então, se você tem vocação interna, tem que trabalhar para tornar efetiva aquela vocação, e não que ela fique só em uma aspiração que não tem concreção. Você tem que concretar aquilo que a vocação interna estimula em sua consciência, o caminho que lhe assinala. Sim? A manipulação de energias, que aspectos relevantes, mais inéditos, diz aqui, induzidos, não sei, a ter em atenção. Quais são as coisas que temos que ficar atentos respeito a este fato da manipulação de energia? Primeiro, temos que falar algumas coisas de energia que a maioria dos seres deste planeta não conhecem, não têm consciência. Existem duas etapas aqui, duas etapas da energia na experiência toda evolutiva da humanidade e da superfície da Terra. Na primeira etapa, os seres viviam uma relação com a energia muito básica, primitiva. Tanto primitiva era essa etapa, e tanto limitada era a energia, porque a energia ficava limitada pela sua própria vontade, hein? Tanto limitada a ação da energia, que os seres podiam tentar manipular a energia, podiam tentar pedir a energia alguma coisa, sim? Esperar que a energia favorecesse, colocar algo para eles. Esse é um fato muito primitivo, uma relação muito primitiva com a energia. Mas todo o ciclo anterior, positivo, extrospectivo, masculino, teve essa característica. Que os seres pensavam que a energia era estúpida. Que se eles não pediam energia, não fazia nada. Que se eles não colocavam para a energia uma proposta, a energia não sabia o que fazer com ela. A energia ficava perdida no cosmos até que o homem da Terra, sim, disse a energia o que tinha que a energia fazer, concretar. Uma etapa muito primitiva, mas nós ficamos muito identificados com esses conceitos tanto primitivos. de que se nós somos os canais para que a energia possa fazer algo, a energia não sabe o que fazer, pobrezinha, não? Ela é muito, assim, ignorante, não sabe nada. Então, essa etapa se esgotou, era a etapa própria da masculinidade do planeta, do extrospectivo do planeta, sim? Do masculino do planeta, do positivo. Essa etapa se esgotou. Nesta nova etapa, a energia tenta que nós podamos transcender aquela relação primitiva e kármica com ela. Então, vai passando informações, que a lei do karma fica em retirada, que existe esta lei que falávamos da lei evolutiva superior, ou lei do ciclo. Então, começou a passar informação, instrução. Para quê? Para adaptar nossa consciência a outra realidade energética. Porque o que mudou aqui foi a energia do planeta, que agora é feminina, é negativa, de introspecção. Então, nós temos que aceitar primeiro, para compreender por quê o que vamos a falar agora da manipulação da energia, tem que ser compreendido, tem que ser, em alguma medida, aceitado. Porque senão podemos confirmar esta mudança energética em nossa consciência, o resto daquilo que vamos a falar não tem sentido para muitos de vocês. Se você percebeu que houve uma mudança energética muito profunda, então podemos falar. Se você não confirma, vai rechaçar isto, vai repulsar isto, não vai aceitar isto. Então, acontece que a energia agora propõe que no ciclo anterior ela cumpriu com os pedidos, com os desejos, porque nós éramos muito primitivos e necessitávamos compreender, confirmar e viver que existia uma fonte invisível capaz de dar tudo, de passar tudo, né? De nutrir tudo. Essa fonte é a dadora de tudo. E o ser humano, pedindo e recebendo, muito primitivamente, pôde confirmar que existia uma fonte invisível que era capaz de passar tudo para ele, de trabalhar com o sustento dele, com as necessidades dele. Mas, agora, todos nós temos feito aquela experiência, noutras encarnações, em muitas encarnações, de pedir, de esperar, de não ficar em transformação, então pedir à vida que ela mude. E agora a energia diz, no ciclo anterior, você pedia e você não mudava. Se você mudava, não necessitava pedir. Mas você pedia porque não mudava. Então, agora a energia diz, esse novo ciclo, a proposta que nós temos para você é muito simples. Agora nós vamos a colocar o que percebimos necessário para você e você tem que aceitar. Não tem que pedir coisa nenhuma. E este fato de renunciar ao livre-arbítrio é um conflito para a humanidade. Por quê? Porque a lei do karma sempre foi uma lei que trabalhou com o livre-arbítrio. Mas tampouco compreendemos muito bem o que o livre-arbítrio ofertava para nós. Porque o sentido do livre-arbítrio era dirigir a consciência humana para a escolha perfeita. Perfeita se diz, não? E a escolha perfeita é afastar-se da escolha. Chegar à última escolha. Porque o ser humano tem que aceitar a escada evolutiva, tem que aceitar que é uma etapa, ele necessita pedir, esperar desesperadamente, ele espera que Deus, o cosmos, a energia passem para ele tudo o que ele deseja, aquilo que ele ambiciona. Mas a escala evolutiva oferta transcender essas etapas egoístas, essas etapas de criança espiritual. E qual é o fim da escada do livre-arbítrio? Renunciar ao livre-arbítrio. O ser compreendeu que a fonte interna dele, o cosmos interno dele, tem tudo para ele. E que ele escolhia, ele fazia as escolhas, porque não percebia que aquello que ele necessitava ficava à disposição dele e que só ele tinha que ficar entregue. Que só ele tinha que ficar entregue, não tinha outra tarefa para fazer. Ficar entregue em doação para a vida interna, para o cosmos interno, para a inteligência interna. A livre escolha permitiu que ele ficasse errado quase sempre. Então, depois ele falava, eu tenho mal karma. Não, ele tem mal atitude, ele não soube compreender. Então, a atitude dele, a escolha errada dele, foi colocando durante miles e miles de encarnações uma situação kármica muito difícil. Então, o ser tem que fazer este processo de transformação, de compreender que ele não sabe nada da vida. Porque nós dizemos que sabemos o que acontece porque a aparência da situação é a leitura que nós fazemos da realidade. Mas a aparência da situação é só um jogo de espelhos. É um fato que tem uma parte muito enganosa, é um engano. Só a consciência interna de nós pode colocar para nós a compreensão daquilo que é a realidade. E a compreensão do que é a realidade é a capacidade que um ser tem de viver a transformação para assistir com sua transformação às necessidades do universo onde ele vive, onde ele mora. Então, a transcendência desse fato primitivo kármico para aceitar a lei evolutiva superior é sair do espelhismo. Se fala de espelhismo? Sim. De sair do espelhismo da individualidade, do espelhismo de crer que a vida é uma competição entre os seres para ver quem tem mais, quem sabe mais, quem pode ser mais astuto que outro, quem pode enganar a outro. Então, o contacto alma coloca, integra na consciência do ser o conceito de que ele fica presente na superfície da Terra para trabalhar, sim, sobre as necessidades do universo terrestre, deste universo Terra, onde nós moramos na superfície. Então, este é o segredo que nós temos que compreender, que para fazer aquilo que necessitamos fazer, necessitamos ficar em sintonia com a fonte que todo sabe, com a fonte da sabedoria. As pessoas pensam que em algum momento elas vão ser sábias, mas sabe que o sábio, aquele que não coloca interferência com a vida interna, aquele que resolve tudo com harmonia, porque ele compreendeu que o sentido da vida não é o êxito na matéria, sino conseguir a coligação, a comunhão com o próprio universo interno, com o cosmos interno. Então, o sábio é aquele que fica disponível para a essência, para que aquela essência do próprio cosmos interno pueda se manifestar em seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Se você não pode permitir que sua consciência psicofísica, sim, passe a ser um campo de manifestação de essência de seu cosmos interno, ainda você fica preso com a matéria. E pensa que a matéria vai dar respostas, que a matéria vai satisfazer as suas necessidades evolutivas. Uma coisa é certa, que algumas necessidades evolutivas você vai ter que treinar na matéria. Porque você tem que treinar na matéria aquilo que a vida interna de você ofertou, colocou para você. O conhecimento espiritual, o conhecimento, sim, da lei interna, tem que ser aplicado no mundo da matéria, no mundo da forma. Porque senão você queda na teoria. Você tem que demonstrar para o próprio cosmos interno que tem a capacidade de viver, sim, a espiritualidade prática. Que você não é um ego separado da vontade e da alma. Que você não é a personalidade identificada com as fluctuâncias da matéria. Você tem que demonstrar para o cosmos interno, tem que confirmar para o cosmos interno que você fica na matéria para que as leis do cosmos interno possam se manifestar na matéria. E não você ficar rendido ante as leis da matéria. O domínio das leis da matéria é ficar na matéria representando a vida da alma. Quando você pode ficar na matéria, se em sintonia representando a vida da própria alma, o princípio interno e ainda mais o princípio divino presente em seu cosmos interno, se não pode fazer isso, ainda você é um filho da matéria. Lembrem o que falou o instrutor Jesus, que nós temos que ficar no mundo sem pertencer ao mundo. E a humanidade da superfície da Terra não compreende essas palavras. Mas se compreende, não demonstrou que compreende. Isto de morar no mundo, ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Quer dizer, eu tenho que ficar no mundo, aqui estou encarnado. Mas não para confirmar a influência da força da matéria em minha consciência. Eu sou aqui encarnado para confirmar para as leis materiais que eu sou representante da vida interna. E mesmo que eles tentem influenciar a minha consciência, eu sou a colocar para elas que só tenho interesse aqui na matéria de dar tratamento aos negócios de meu pai. E que os negócios da matéria não são meus negócios. Estou aqui para dar tratamento aos negócios de meu pai. Essas também foram palavras do instrutor Jesus. Quando alguns falavam, ele dizia que ele ficava aqui para dar tratamento aos negócios de seu pai. Ele estava falando algo, que se você aqui não pode atender a vida em representação do superior, então você atende a vida em representação do senhor contrário. Ninguém pode servir dos senhores, se entende isso? Então, estamos aqui para confirmar, neste tempo de transição, se somos capazes de fazer a própria transição do planeta para uma lei superior em nossa própria consciência. Porque você não pode viver, sim, com profundidade genuína, sim, a transição do planeta, se você não é capaz, sim, de sincronizar sua própria transição com a transição do planeta. Se o planeta necessita transcender algumas questões da matéria, sublimar algumas questões da matéria, o único que você tem para cooperar é fazer o mesmo. Tem que fazer exatamente o mesmo. Então, isto da situação da manipulação de energia é muito simples. Se você fica agora neste ciclo tentando manipular, dirigir energia para que alguma coisa possa acontecer, para que aquele outro consiga emprego, ou para que aquele outro fique curado, ou para que minhas condições possam ser superiores, você vai pagar um karma muito grande. Porque energia não necessita. Nós perguntamos sempre, em alguns lugares, as pessoas tentam, insistem com a manipulação de energia. Se você tenta manipular algo, tem que saber que é aquilo. E as pessoas não sabem que é energia. Não sabem. Eles tentam manipular, mas algumas têm essas coisas colgadas na parede, cursos, que têm muitos graus do domínio da energia, mas você pergunta que energia, não sabe. E energia, que é o que nós compartimos sempre, é a síntese mais elevada de vida inteligente. Não existe vida inteligente em estado puro e de síntese que energia. Essa vida inteligente, ela alimenta a constituição de todos os patamares do cosmos, níveis, patamares, dimensões, são alimentadas pela inteligência absoluta da energia. Então, por isso tentamos compartilhar que neste ciclo a energia, se tem que falar simbolicamente, não? Se tem que falar, vai dizer, Eu sei muito bem que tem que ser feito. Não pida mais, porque você tudo o que pide não tem sentido. Você pide emprego para aquele e karmicamente ele não necessita conseguir emprego. Você pede que aquele não morra e aquele tem que morrer, porque o momento da morte. Você pede ser mais inteligente, mas mostre que tem condições para isso. A inteligência muda, é muito certo. Nós vamos transcendendo estados de escuridade e vamos caminhando para a luz, porque a verdadeira inteligência é a capacidade de dar passo a passo, sim, para um encontro com a luz. Então, o ser que tenta pedir a energia que é omnipotente, que é omnisciente, que é omnipresente, coisas, ele pensa que a energia fica perdida no cosmos. Que necessita o GPS para... Ou o conselho daquele ser que é tão sábio, para que ela possa saber que tem que acontecer. Então percebe o risco da manipulação da energia, de pedir energia, de pedir a Deus que é energia pura. Deus, o estado puro da energia. Como você vai pedir a Deus que coloque algo porque você não tem aquilo? Pensa você que Deus não conhece seus desejos? Deus não está aqui, não está em tudo para satisfazer desejos. Ele o que oferta são suas leis. Ele não vai cambiar de opinião, não vai passar para você um emprego se você não tem emprego só porque você pediu a Deus. Deus não muda de opinião, é imutável. Deus coloca as leis para que você compreenda que a mudança de sua vida tem que ver com a relação que você pode manter com a lei. E a relação com a lei é a mudança da consciência. Eu quero ter uma relação mais profunda com a lei, tenho que mudar meu estado de consciência. Se não mudo o estado de consciência, transitoriamente a relação com a lei é muito básica, horizontal e primitiva. Não é que a lei não tem capacidade de passar para mim coisas, só que minha consciência não tem capacidade, não tem a capacidade de ficar à altura da lei, à altura da proposta da lei. Então, se você quer mudar a relação com a lei, sim, tem que se transformar e mostrar para a lei que você, naquela transformação, cumpriu com a lei. Porque a transformação é o cumprimento da lei. Um ser que não pode se transformar é um ser que tem rechaço, repulsa pela lei. Ele quer fazer só aquilo que gosta, que deseja, do livre arbítrio, do livre escolha. Então a transformação é um produto do ser de ficar alinhado e compreender, se perceber que ele tem que ser outra coisa, não confirmar aquilo que não tem que mudar, não gosta mudar, não quer se transformar, sim? Aqui perguntam pelos seres intraterrenos. E pergunta se alguma vez vai ser esses seres humanos aqui na superfície da Terra. Mas, na realidade, temos que aceitar a desilusão que nós somos humanos muito primitivos e que eles são humanos muito evoluídos. Eles são humanos, os seres intraterrenos, são da linha evolutiva humana, mas um nível, um patamar muito elevado. Eles já ultrapassaram a vida na superfície da Terra. Eles moraram como nós moramos agora na superfície da Terra. Eles fizeram todas as experiências evolutivas que a lei do karma e a lei da superfície da Terra ofertavam para eles. Quando cumpriram a maioria das propostas evolutivas das leis da superfície, eles foram conduzidos pela hierarquia solar, sim? Pela hierarquia planetária, pela hierarquia cósmica, foram conduzidos, assistidos, é uma cerimônia para poder ser regidos pelas leis internas do planeta. Porque o planeta tem muitos patamares, tem muitos níveis, dimensões. As leis intraterrenas são leis muito evolutivas. É um padrão da lei evolutiva superior mais elevado que o padrão da lei evolutiva superior que vai regir a humanidade da superfície quando este tempo de transição se esgote. As leis do mundo intraterreno, dos níveis intraterrenos, são muito, muito elevadas. Mesmo que eles não têm corpo físico, não têm corpo emocional ou astral, não têm corpo mental, não têm alma. O que tem? Tem uma síntese da consciência divina com a consciência espiritual e monádica. Tem uma síntese. Sua consciência, sim, funciona em unificação. Ele fica unificado. Não como nós, que temos 7 níveis de consciência, 7 núcleos de consciência e ficamos assim como desarticulados. Como títeres, se fala? Como marionetas, como títeres. Sim? Então, eles vivem regidos pela lei evolutiva superior. E eles continuamente ficam em contato com nosso nível monádico, com nossos espíritos, acima da alma, o nível monádico. Mônada significa espírito neste ciclo. Eles trabalham profundamente com nossa mônada, são instrutores de nossa mônada, ofertam energia de instrução. Eles cooperam com nossa mônada, com nossa consciência espiritual, para que nossa consciência espiritual pueda ficar em sintonia mais profunda com as leis cósmicas que aquilo que nós ficamos no ciclo que se esgotou masculino, sim? Em 1988 se esgotou esse ciclo. Então, os seres intraterrenos são a parcela da humanidade da Terra que tem consciência cósmica expandida e que trabalham em colaboração com nossa consciência espiritual para que a consciência espiritual possa conduzir melhor, com uma instrução mais elevada, sim? Ao ego e à personalidade, neste fato de dominar as leis da matéria. E tem uma condição muito interessante, que estas civilizações intraterrenas continuamente estão transmutando os excessos de nossas decisões negativas, de nossos comportamentos tóxicos e que levam tudo para a destruição. Se eles não estão ocultamente trabalhando, se eles não ficaram ocultamente trabalhando na transmutação dos excessos do comportamento humano da superfície, o planeta material ficaria dissolvido. Porque são os principais agentes de transmutação, junto com consciências e civilizações extraterrestres que hoje também trabalham em cooperação com as necessidades de transmutação da Terra e da finalização do ciclo de transição da Terra para a lei evolutiva superior. Então, estes seres, agora, transitoriamente, eles ficam para quase a totalidade da humanidade terrestre ocultos, invisíveis. Porque nós ficamos continuamente atentos para os fatos da matéria. E eles não são cúmplices dessa identificação. Se você quer ficar alinhado a essas realidades ocultas, tem que ficar alinhado com sua própria alma, com sua própria mônada, com seu próprio princípio espiritual. E isso é o único que pode unir a consciência da superfície da Terra com a consciência das leis intraterrenas e dos seres intraterrenos. Sim? Então, outra pergunta era: o que é a lei da purificação? Esses seres intraterrenos purificam com a transmutação parte do processo planetário que poderia levar a um desequilíbrio muito grande. Mas a lei de purificação, além desses seres que são agentes da lei de purificação, é a lei que retira em cada plano, em cada nível, ¿sí? En cada dimensión, en cada patamar, aquello que no sirve. Y nos, continuamente, geramos mucho lixo, mucha toxicidad. O planeta fica totalmente intoxicado por pensamientos errados, negativos, egoístas, por sentimientos de la misma condición que esos pensamientos, por actividades concretas que son muy ruins para el planeta, que les deterioran el equilibrio del planeta. Entonces, la ley de purificación trabaja continuamente sobre nuestra sustancia mental, sobre nuestra sustancia emocional y sobre nuestros cuerpos concretos, etéricos, físicos. Trabaja, trabaja, trabaja, tiene mucho trabajo. Y tiene también trabajo en la materia misma, que tiene mucha toxicidad. Entonces, la ley de purificación retira en el mundo de las formas todo aquello que no permite la implantación gradativa de energía superior y que coloca un filtro aquí, en el mundo tridimensional, para que las leyes espirituales puedan se espelear. Mas la ley de purificación retira y nos colocamos más. Ella retira, nos colocamos. Ella retira, nos colocamos. Por eso es que la situación no muda. Porque por más que la ley de purificación tente retirar aquello que no sirve, no somos especializados en manifestar cosas inservibles, pensamientos que no tienen sentido, sentimientos egoístas, actividades inútiles. Entonces, para la ley de purificación, nuestra propuesta, hasta que termine la transición, es infinita. Mas el sentido de ella, la obra de ella, ¿sí?, la consecuencia de ella es muy buena, porque compensa continuamente. La ley de purificación tiene dos vías de trabajo. Aquella vía de trabajo que opera la jerarquía, tanto extraterrestre, solar, sistémica, intersistémica, y la jerarquía del planeta, los intraterrenos. Y la otra vía es nuestra conciencia interna, que evolutivamente te ha autorizado trabajar, dirigir, ¿sí?, determinar cuál es el proceso purificatorio que cada uno de nosotros necesita. Cuando el ser fica despierto, acordado espiritualmente, la propia alma es que propone para el ser las purificaciones. Si você fica ya acordado espiritualmente, cuando você pasa por una situación muy fuerte, por una doença, un traumatismo, una prueba muy fuerte, que tiene una notoria consecuencia purificatoria, es la propia alma de você que está regulando la ley de purificación. ¿Y cómo nos podemos colaborar con la ley de purificación? Porque no es solo padecer. Muchos seres dicen, es purificación, es inevitable. Sí, es inevitable, mas podemos hacer una cosa que es muy interesante. Tentar llegar al estado de autopurificación. ¿Qué es el estado de autopurificación? Es ficar receptivos, receptivos, entregues, abiertos, para que la vida mostre para nós que tem que ser retirado. Então, o ser, nesse sentido de autopurificação, ele assume o compromisso com a vida, com as leis espirituais, com a essência, com a luz interna. Ele assume o compromisso de retirar conscientemente, na medida que ele percebe o que mostra a vida, ¿sí? Ele fica en aquel compromiso de trabajar para retirar conscientemente lo que nos sirve. Hacer un trabajo de cooperación con la ley de purificación y con la propia vida interna. Y eso es muy importante. Es muy diferente que você reciba purificación en rechazo de la purificación, mas no tiene ninguna otra salida porque la inteligencia de energía no permite que você pueda, ¿sí?, evitar eso. Es muy diferente a que você fique abierto e fala simplesmente para a vida que tem que fazer-se a vontade superior, que você fica aqui aberto a assistir, a cooperar, sim? Aquilo que a vida mostra que tem que ser retirado. Então é muito importante, porque a maioria do traumatismo que o ser vive, quando não, ele não fica aberto para a autopurificação, a maioria do traumatismo, quando ele aceita o caminho da lei da autopurificação, o traumatismo é menor, porque não existe rechaço pela vontade cósmica, pela vida interna. O ser começa a dar tratamento para retirar da sua vida aquilo que a própria vida interna, o próprio cosmos interno mostrou para ele. Então, o cosmos interno vai permitir que ele assuma aquela cerimônia de retirar. Então, é muito importante para trabalhar com a lei de purificação, nesta instância da autopurificação, que o ser fique já avançado nesta questão, sim? Do desapego, da renúncia. Se ele não tem capacidade de renunciar em sua vida, é muito difícil trabalhar com autopurificação. Por isso ele tem que ficar aberto para o treinamento evolutivo de simplificar a vida, onde no treinamento evolutivo da simplificação da vida ele vai ter que ativar, vai ter que aceitar a renúncia como a ferramenta do treinamento. E nós aqui, nós somos uma humanidade muito ligada à renúncia, muito ligada ao desapego. Pelo contrário, sim? Ficamos continuamente apegados, por isso não conhecemos a liberdade, nem permitimos a outro conhecer a liberdade, porque o apego continuamente alimentado pela atitude do ser. E a renúncia é um fato muito difícil, porque o ser diz, mas eu gosto disso, porque tenho que renunciar a isso? Eu fico bem com isso. Ou pelo contrário, ele fica muito mal com isso, mas tem apego, não pode renunciar. Então, trabalhar com a energia da renúncia é muito importante. Trabalhar com a simplicidade da vida é muito importante para cumprir com as leis. Os seres intraterrenos têm essa condição evolutiva, sim? 15 vezes, 20 vezes, 10 vezes, 12 vezes superior à nossa própria condição, porque eles puderam trabalhar com o desapego, com a renúncia, com a obediência interna, com a doação da sua consciência. Ficaram entregues à vontade cósmica. Por isso, puderam sintetizar sua trajetória evolutiva. E agora tem uma consciência muito ampla. Aqui nós temos um 5 ou 6% sobre 100, 5 sobre 100 de coeficiente evolutivo. Sabe o que significa 5 sobre 100 de coeficiente evolutivo? Isso que você pensa, isso que você está pensando, significa. Mas também significa que daquela luz que nós temos disponível para liberar, só liberamos os 5%. Os seres intraterrenos têm 80 sobre 100 de coeficiente evolutivo. Mas não é que não podem liberar mais porque não conseguem, não chegam, não têm ganas. Não podem liberar mais porque a atual etapa evolutiva deles necessita que eles treinem com 80 sobre 100. Mas é interessante que eles, mientras respeitam a cerimônia de 80 sobre 100, sim? Eles liberam 80 sobre 100 da luz presente neles. Quer dizer que são uma contínua liberação de luz. O caudal de luz deles tem a qualidade de 80 sobre 100 da totalidade da luz presente no universo interno deles. Então, em nosso caminho evolutivo, temos que passar por aprendizagem que permita alcançar gradativamente essa possibilidade. Em nossos patamares superiores de consciência, em nosso âmago, tudo isso fica disponível. O sustento para que nós podamos fazer esse trabalho fica disponível. Só que nós temos que fazer aquela grande escolha de afastar nossa consciência do livre-arbítrio, de compreender que a alma conhece bem que tem que ser feito, aceitar que esse núcleo de nossa própria consciência, quer dizer, nós, porque a alma é uma partícula de nossa consciência, ela tem clareza. E o trabalho é muito simples. Ou você obedece à força da matéria, ou fica entregue para a alma e ela consegue em você uma ferramenta válida. Os seres intraterrenos são ferramentas válidas do seu próprio potencial interno, de sua própria fonte interna. Como descobrir o instrutor interno? Quando você fica disponível para a alma, fica disponível para aquele instrutor interno. Hoje não é tempo de caminhar detrás dos mestres, de seguir mestres, de adorar mestres, de fazer o desvio devocional para algum mestre. Isso não serve. Os seres têm que confirmar a verdade, sim, perante o próprio instrutor interno. Não importa que esteja falando aqui, Daniel, não importa que esteja pensando aquela pessoa, não importa que fale em algum livro, que coloque em algum livro, só importa que você pueda confirmar perante o instrutor interno a verdade que fica pronta para você. Você pode ficar aqui, nesta palestra, nesta partilha, e pode ser que confirme alguma coisa. Mas se alguma coisa que confirma não é colocada perante o instrutor interno, não serve. Porque você não tem que permitir que seja a personalidade a que confirme que isto é bom, que isto pode servir. É a própria vida interna de você que tem que confirmar para você que isto pode servir ou não. Então, se alguma coisa que nós falamos aqui, que ofertamos aqui, que colocamos aqui, serve para você, é porque aquele instrutor interno mandou uma sinal para você que isso serve. Ele sabe que serve e passa a você a informação de que serve. Então, a renúncia do livre-arbítrio é uma sinal de que você fica pronto para o encontro com o instrutor interno. Quanto mais conecta aquele instrutor interno, mais vai ampliando sua consciência e contato com a lei. Porque o instrutor interno é a síntese de todas as leis colocadas para você. A própria consciência interna de você, a entidade interna de você, aquele instrutor interno é a síntese das leis evolutivas para você. Aqui temos uma entidade no nível da matéria, sim, que se conhece como personalidade, que é uma entidade que utiliza o ego para fazer as pesquisas no mundo da matéria. Mas temos outra entidade, que é a contraparte superior de nossa consciência, que tem clareza de tudo. Aqui esta entidade não tem clareza, mas a entidade interna tem clareza. E essa entidade interna é o instrutor. Por isso tem capacidade de ofertar o necessário, sem passar nunca aquilo que não serve. Por isso ele estimula a autopurificação, como falávamos, para que você, em reconhecimento de aquilo que é inservível, porque o instrutor interno vai levando conhecimento de aquilo que é inservível, trabalhe, sim, unificando a vontade inferior deste nível com a vontade superior do nível interno. Então, o sentido da vida passa a se harmonizar. A vida já não é um labirinto, a vida já não é um fato difícil. A vida é o campo onde o instrutor interno passa o treinamento para você. Sim? Vamos já para preparar o cerro, o fechamento da reunião. Aqui perguntam, é muito interessante, pelos perigos do isolamento do indivíduo no seu caminho espiritual. É muito importante isto, porque o ser fica isolado quando ele não compreendeu a essência do caminho espiritual. E muitos seres aqui na Terra, eles desprezam outros seres porque não têm a mesma compreensão, suposta compreensão das leis espirituais. Eles desprezam a matéria porque a matéria não é digna deles, porque eles ficam em busca espiritual. Essa atitude tão primitiva, tão básica, leva o ser ao encapsulamento. Mesmo, ele não vai ter contato com aqueles outros que são muito pobres em consciência, que não têm a mesma capacidade que ele. A matéria quase não vai ter contato com ele. Mas o que ele não sabe, que quando ele constrói aquela cápsula, também fica fora dessa cápsula a vida espiritual. Porque o ser não entendeu que a matéria é o campo para exercitar, para manifestar, para implantar, para comprovar o funcionamento da lei espiritual. Então, muitos seres aqui no planeta, mesmo alguns que têm grupos espirituais, supostamente, e, ou que fazem trabalhos espirituais, vivem uma cápsula, vivem uma ilusão. E aquilo não serve. O verdadeiro trabalho evolutivo, novamente falamos disto, é ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Não tentar ficar fora do mundo, em um mundo fictício, num mundo de ilusão. O ser que tem esse egoísmo espiritual, que é a ambição espiritual realmente, ele tem que superar isso. E como vai superar isso? A lei do karma espera um momento de colocar uma situação que ele não vai poder superar dentro da cápsula. Porque ele pensa que dentro dessa cápsula simbólica ele domina tudo, que ele tem o domínio total do que acontece na cápsula, que ele pode escolher o que vai acontecer na cápsula. E a lei do karma, na matéria, tem acesso a tudo. Então, quando ele pense, quando ele esteja mais comprometido com essa ilusão de que ele construiu a cápsula perfeita, a lei do karma vai apresentar dentro da cápsula uma situação insuperável. Então, ele vai ficar desesperado para sair da cápsula, para voltar a ter contato com aquela realidade que ele rechaçou. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um trabalho mineiro muito importante para romper a cápsula. Porque a lei do karma não vai permitir que ele entre em contato muito rapidamente, com facilidades, com aquele mundo que ele rechaçou, que ele despreciava, que ele não reconhecia como válido, sim, para interactuar com ele. Então, aqueles que vivem essa situação de encapsulamento só têm, sim, perante deles o caminho da desilusão. E quando voltem para fora da cápsula, a realidade não vai permitir que eles trabalhem com a mistificação de sua própria consciência. O mundo vai comprovar que eles não eram aquilo que eles falavam. O mundo vai olhar que eles não eram espirituais, que eles não eram seres elevados, porque as misérias que eles vão levar para fora da cápsula vão ser muito grandes e reais. Porque a lei do karma tem só esses mecanismos da desilusão. Quanto mais ilusão você tem, alimenta, mais desilusão vai ter que enfrentar. E uma coisa que temos que perceber é que o ser se encapsula pensando que ele sabe que é o melhor para ele. Por isso construi a cápsula. Esse é o principal, segundo as indicações da hierarquia, esse é o principal erro da humanidade, que os membros da humanidade pensam que sabem o que necessitam, que sabem o que é bom para eles, e ninguém sabe o que necessita. Ninguém. Você pode tentar fazer alguma coisa mais positiva ou mais negativa, secondo il suo stato di coscienza. Ma se non sa, io non so o che necessito. Allora, come è che io posso ricevere o che necessito, che você può ricevere o che necessita? Se você fica aperto, se você fica receptivo, se você tem esse princípio que a vontade superior tem que ficar aqui e que só tem que fazer-se a vontade superior, é que você vai receber daquela vontade superior o sustento. Se você necessita abundância de algumas coisas, o sustento que oferta a vontade superior vai colocar aquela abundância, sim, em termos positivos. Mas se você necessita abundância do faltante, a vida interna vai colocar aquele tesouro que é a abundância do faltante. E você vai dizer, como? Eu fico aberto para a minha vida interna e não tenho aquela coisa, não posso conseguir aquilo outro. E não compreende que a vida interna está dizendo, você não necessita aquilo que pensa, mesmo que for a saúde ou dinheiro, você necessita aceitar nesta situação minha presença. Porque você tem que chegar, sim, à compreensão que em todas as situações a presença interna está aí, mora nelas, nessas situações. Se você confirma que a situação é um fato espiritual, interno, cósmico, que a essência e a luz estão proponendo a situação para você, você não pode encontrar na situação alguma faltante, porque a situação tem os componentes que a vida interna passa para nós. Sim? Então, este fato do encapsulamento do ser, sim? De ficar isolado, se dizem? Sim. É só uma ilusão. Porque sempre o controle da realidade é da vida interna e da energia. Muito obrigado. Sim? Obrigado. E temos que tentar começar mais temprano, porque as pessoas podem sostener a estas horas, sim? Com menos energias. Eu também sou a pessoa, hein? Para mim também.